Louvado seja o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, irmão. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 2. Irmãos, eu quero falar sobre família, um projeto de Deus. Embora esse título seja um título já muito usado, muito ouvido, família, um projeto de Deus, é mais do que um título. Isso é uma verdade de Deus. Família é um projeto de Deus. Quando nós vemos a identidade de pai em um homem, ele, na verdade, está recebendo, por pura misericórdia e graça de Deus, uma porção da identidade divina. Porque a identidade de pai pertence a Deus. E Deus colocou em nós, homens, essa identidade, porque Ele quer que nós, como homens, como pais, como sacerdotes, cumpramos uma função que é dEle, de pai. Da mesma forma, a identidade de mãe, a identidade de família. Família existe na Terra porque Deus estabeleceu que toda a eternidade tem como base uma família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele queria uma família de muitos outros filhos. O projeto de Deus é uma família. Por toda a eternidade, Ele será o nosso Pai Celestial. E nós seremos seus filhos, uma família perfeita por toda a eternidade. São elementos, são identidades que não estão nessa terra porque a sociedade humana concebeu assim. Não foi a sociedade humana que designou o título de pai a um homem ou que deu a função paternal ou a função maternal a uma pessoa. Não foi a sociedade humana que se organizou em família e designou funções, modelos. Deus fez isso. E a gente pode analisar o que está acontecendo à nossa volta e entender que é obra do diabo a destruição da família, a destruição do casamento, dos lares, dos filhos, da autoridade paternal, da autoridade da mãe, da autoridade do casal, dos pais, da vida em família. Deus trouxe isso. E nesses dias nós estamos ministrando uma série de palavras sobre o limiar 10 anos. Nós vamos caminhando para a nossa celebração de 10 anos como igreja e eu tenho ministrado uma série de estudos, de mensagens que trazem, que resgatam alguns princípios, alguns ensinos, alguns fatos. Hoje, por exemplo, eu ministrei, vai estar à disposição no site durante a semana para os irmãos, eu ministrei uma história, mas preciosíssima, de como nós começamos a vida da igreja dia 12 de setembro de 2004. E houve um episódio muito forte, muito impactante, de uma viagem minha aos Estados Unidos, e onde Deus, por uma série de fatos muito, muito sérios, Deus culminou tudo isso em uma aliança pastoral da vida, o Asaf e a Rosana, sobre a minha vida, sobre a vida da Dani. E essa história, como a que eu ministrei domingo passado, ela traz uma base para nós entendermos nossa caminhada nesses 10 anos e projetarmos nossa caminhada para mais 10 anos. Eu estou compartilhando com os irmãos também alguns ensinos, como Deus está construindo entre nós alicerces sólidos, alicerces que são a base sólida dele mesmo, Jesus Cristo como alicerce, de doutrina, de ensinos, de procedimentos, o porquê, como caminhamos, por que caminhamos assim, o que Deus tem nos ensinado, como eu proclamei a vocês semana passada sobre Zorobabel. Nesse livro de Gênesis, nós encontramos uma infinidade insondável, imensurável de segredos, de revelações do Senhor. No capítulo 2, o verso 22, nós lemos assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Diga comigo, tornando-se os dois uma só carne. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos leve a um lugar de entendimento das tuas escrituras, dos teus valores, dos teus princípios. E como ministramos semana passada, que nós sejamos esse grupo de servos, de filhos espalhados ao redor do mundo, que estão de volta a Jerusalém para resgatar valores, preceitos, o templo, a vida, a cidade, o lugar do Senhor, o reino do Senhor. E nós queremos também, Senhor, que nessa área, nesse assunto tão central das nossas vidas, família, o Senhor nos consolide nos teus princípios, nos teus valores. Faça isso em cada um de nós, Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no princípio, Deus criou o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem macho e criou o homem fêmea. E deu o nome de Adão e Eva, representando cada uma das duas espécies, ou cada uma das duas, cada um dos dois que ele formou com seu conjunto de identidades específicas, como macho e como fêmea. Mas os dois fazem parte de um só projeto. E está claro nesse texto que nós lemos que Deus uniu o homem, o macho, e uniu a mulher, a fêmea, e fez dos dois uma só carne. Então, para haver uma só carne, fundamental para estruturar uma família, para consolidar uma família, homem e mulher, até mesmo biologicamente, de forma inquestionável, para que haja uma família, precisa haver um homem e uma mulher. E Deus une o homem e a mulher, que são duas metades até então, e os torna uma só carne. É um projeto de Deus. E tudo que Deus faz começa por uma aliança. Deus não está interessado em fazer nada sem alianças. Por isso que a vida do reino, a vida da igreja local, precisa ser uma vida de crescimento em relacionamentos que são de aliança, de fidelidade, de um conjunto de características que deveriam pertencer a qualquer homem, na igreja ou fora da igreja. Porque tudo que Deus faz é a partir de uma aliança. E, geralmente, a partir de uma morte. O que acontece num casamento é que eu decido não viver mais para mim, mas viver para minha esposa, e a minha esposa decide não viver mais para ela, mas viver para mim, e juntos nós construímos uma família. Esse é o projeto do Senhor. Por isso, deixará. Por isso o quê? O Senhor gerou o homem, constituiu a mulher, chamará varão e varoa, e por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A família é a expressão terrena do projeto eterno de Deus. O elemento que a gente vê apenas como um fator ou um elemento da sociedade, mas a identidade de unidade que Deus trouxe a nós, que chamamos de família, é um projeto eterno de Deus. E a família na Terra, ela expressa o projeto eterno de Deus. Assim como o inimigo trabalha para destruir a família, tentando expressar o projeto dele de destruição, Deus trabalha intensamente para constituir família, para sustentar a família, para abençoar a família, porque família é a expressão terrena do projeto eterno de Deus. Leia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus não é figurativa. Deus não está apenas simbolizando, Deus não está apenas dizendo que numa análise ou numa figura de linguagem Ele está nos chamando de filhos. Não, Ele realmente nos comprou para sermos filhos. E a identidade de filho pertence a uma instância de família. O projeto de Deus é uma família, por toda a eternidade. São filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, ou Papaizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas embaixo, no versículo 28, nós lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós poderíamos usar a palavra conceito, embora ela seja muito limitada para o que eu estou ministrando, mas o conceito que a gente precisa ter, a visão que a gente precisa ter, o sistema operacional que eu e você precisamos resgatar dentro de nós e ao nosso redor é de que família é o projeto central de Deus, não só para essa terra, como por toda a eternidade. Na nossa vida cristã, é impossível nós pensarmos na obra de Deus sem pensarmos em família. Eu conheço muita gente, eu conheço igrejas, organizações que estão muito empenhadas em fazer a obra de Deus e não se importam tanto como está a família daquelas pessoas que estão envolvidas na tal obra de Deus. Mas é bíblico que se a minha família é totalmente desestruturada, Deus quer, antes de me usar para fazer qualquer coisa, que a minha família seja abençoada. Eu não vou dizer, eu não estou dizendo que alguém, para servir ao Senhor, precisa ter a sua família perfeita. Mas você pode ter certeza que alguém que realmente está servindo ao Senhor, movido pelo Espírito Santo, terá continuamente a sua família tocada, restaurada, edificada, e os valores de família e a vivência de família sempre aperfeiçoados pelo Senhor enquanto vivermos nessa terra. É incompatível que alguém sirva ao Senhor, que alguém esteja liderando algo de Deus, que alguém esteja realmente fluindo no Espírito de Deus e desconsidere sua família. A obra de Deus numa família é a expressão do seu reino. Portanto, a minha família precisa ser a expressão do reino de Deus. E eu quero repetir, eu não estou dizendo que as nossas famílias deveriam ser perfeitas. Nós estamos num mundo, temos aflições, estamos cercados por dardos do inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ele trabalha intensamente para macular, para destruir, para desvirtuar, para corromper nossos relacionamentos, tirar a pureza e introduzir tudo que esse mundo maligno tem, mas Deus quer trabalhar para que nós sejamos uma família cheia do Espírito Santo de Deus. O casamento expressa a sublime, santa e gloriosa união de Cristo e a noiva. O casamento expressa a santa e gloriosa, sublime união de Cristo e a noiva. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram gerar uma família de muitos filhos. E esses filhos, nessa terra, compõem a noiva de Cristo. É um temor que eu preciso trazer sobre a minha vida. Não estou falando temor de medo, estou falando temor de considerar, de honrar, de me inclinar, de me humilhar, de estar na cruz. Senhor, eu faço parte da tua família. Eu não sou perfeito, mas eu quero que o teu Espírito Santo me aperfeiçoe cada dia mais, porque eu não fui salvo apenas para ter uma vida boa nessa terra. Eu fui salvo para fazer parte da família de Deus, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Isso é sublime demais, isso é maravilhoso demais, isso vale mais do que minha faculdade, do que minha carreira, vale mais do que qualquer coisa dessa terra, vale mais do que tudo nessa terra. Eu fui alcançado por Deus, através de Jesus, para compor o corpo de Cristo, a igreja, que é a noiva de Jesus, para um projeto eterno de uma família. Vamos viver por toda a eternidade com Deus como uma família. Esses filhos, que são a noiva de Cristo, o seu corpo, a igreja, eles expressam todos os valores do reino. O propósito de Deus é que eu e você expressemos todos os valores do reino de Deus. Isso é o crescimento espiritual. Isso é a santificação. Nossa vida como igreja, nesses 10 anos, ainda que nós possamos enumerar tantas limitações nossas, tantos defeitos, tantas coisas que ainda falta o Senhor agir, mas a nossa caminhada tem sido: Senhor, nós queremos ser cada dia mais semelhantes a Jesus e, como igreja, como noiva, expressarmos os teus valores, o teu reino, o teu corpo nessa terra. Leia comigo em Efésios 5. Imagina o que estava acontecendo com Zorobabel. Esdras, Neemias, quantos anos, Arthur, você mencionou aqui para o muro ficar construído? 80 anos. Você tem ideia do que é 80 anos batalhando por uma restauração? Imagina Zorobabel, Esdras e Neemias, 80 anos ministrando aquele povo. Gente, não pensa como o Egito, como a Babilônia, como os assírios, não pensa como o cativeiro, não pensa como aquele mundo que a gente estava vivendo. Não, gente, muda a forma de pensar, não vamos viver do jeito que nós estamos vivendo lá, não vamos, gente, vamos. 80 anos pelejando com aquele povo para mudar a forma de pensar. Seria muita arrogância, seria muita ilusão nós imaginarmos que em 10 anos nós teríamos mudado a nossa forma de pensar. Mas é possível nós crermos e imaginarmos que o Senhor tem feito grandes coisas nesses 10 anos e que nesses próximos 10 anos o Senhor vai continuar mudando a nossa forma de pensar, para que a gente realmente trabalhe para restaurar na nossa vida, no nosso coração, nosso lar, nossa família, nossa vida terrena, os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Em Efésios capítulo 5, versos 22 em diante, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Eu estou ministrando que a família é a expressão terrena de um projeto eterno de Deus. Assim como o casamento é uma expressão terrena da união entre Cristo e a igreja. Cristo e a noiva. Você consegue parar um pouquinho e pensar que a gente lida com família, lida com casamento, lida com igreja, lida com as coisas, sem avaliar, sem ponderar, sem valorizar isso, assim como algo solene, sagrado, intocável? A gente vai perdendo a noção de santidade, de santo, de sagrado, seja da família, seja do casamento. A gente vai lidando com as nossas dificuldades, com os nossos desafios conjugais, com os nossos desafios familiares, e a gente poucas vezes pensa nisso aqui, o que eu estou vivendo, além dessas questões práticas, sociais, de que lado eu deito, o que eu gosto, dobra de que jeito, come o que for, e aí vai se adaptando, e vai vivendo, e divide o dinheiro, e vai, sem essas lutas, sem pensar nisso, nós deveríamos pensar muito mais: Senhor, eu estou vivendo uma representação divina nessa terra de um projeto do Senhor com o meu casamento. Eu, como marido, eu preciso saber, eu preciso estudar, eu preciso me entregar diante do Senhor, porque eu estou vivendo a representação de Cristo, e a minha esposa é a representação da noiva. Por isso Paulo vem e diz assim: maridos, vocês devem amar vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Esse é o padrão. Esse é o padrão que nós tomamos como alvo, mas esse é o padrão que nós tomamos como plataforma que torna possível todas as coisas. Então, Senhor, o meu casamento com a Dani expressa Jesus e a igreja. Nós temos tantas coisas que expressam a igreja. Nós temos logotipo, nós temos site, nós temos projetos, nós temos CDs, nós temos DVDs, nós temos catedrais, nós temos tanta coisa que tenta expressar a igreja, e as pessoas avaliam a igreja por esses ícones, e nós estamos completamente equivocados. Na verdade, a igreja é a noiva de Cristo, e ela é o corpo de Cristo, e eu e você, como membros da noiva de Cristo, nós somos filhos que precisamos andar em santidade, buscar os valores do Senhor, retornarmos para Jerusalém, restaurarmos tudo que o Senhor tem para nós, restaurarmos na nossa vida, ao nosso redor, e entendemos nossos lares, nossos casamentos, representam Cristo e a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Esse versículo estava lá no Gênesis, no primeiro texto que lemos. Paulo está dizendo... De novo, eu estou mostrando por que que vocês vão deixar pai e mãe e se unir. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmão, como igreja, Deus nos chamou para nós restaurarmos uma visão, um valor, um princípio e uma vivência. Nós temos o desafio de ensinar aos nossos filhos, desde pequeno, os adolescentes, os jovens, os que não se casaram ainda, os que já se casaram, que um casamento é uma união espiritual que expressa nessa terra Cristo e a igreja. Essa união precisa ser debaixo de muito temor, de valores, de preceitos, de princípios do Senhor, de ensino, de cuidado, para que realmente uma união entre um homem e uma mulher expressem Cristo e a igreja. Se vamos fazer um casamento, se vamos unir duas pessoas como família, como igreja, vamos lá abençoar dois jovens, nós precisamos entender que estamos selando uma expressão terrena de algo santo, solene. E todas as vezes que nós tirarmos os olhos de nós mesmos, todas as vezes que nós tirarmos os olhos dos recursos terrenos, todas as vezes que nós pararmos de buscar em nós mesmos, ao nosso redor, os recursos para construirmos um lar, para resolvermos as questões, para avançarmos ou para solucionarmos as coisas, toda vez que nós pararmos de buscar entre nós mesmos as soluções e buscarmos nele, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos dar vitória para que o nosso lar seja uma expressão da família de Deus, para que o nosso casamento seja uma expressão de Cristo e a noiva. Mas é impossível, pastor, não tem jeito não. Na prática, isso aí é muito bonito, mas na prática, você não sabe como é que ela é. Meu Deus, eu tô... É, irmão, é assim, ela também diz que não sabe como você é. A verdade é que nós somos madeira de acácia, difíceis de serem trabalhadas, mas Deus decidiu trabalhar em nós. Deus decidiu operar em nós. E Deus une duas pessoas e diz assim, vocês serão minha representação terrena de algo celeste, perfeito, eterno. Mas Deus, nós somos dois cabeça dura, nós estamos brigando, nós temos dificuldade, nós é incompatível. Senhor, eu descobri depois de anos que é incompatível, eu não devia ter casado. Mas meu filho, se você buscar em mim os recursos, eu vou te fazer cada dia a expressão plena de Cristo e a igreja. Deus permitiu que a gente vivesse nessa terra, que passasse por essa terra. E eu ouvi essa expressão outro dia, achei muito linda: o palco da redenção. A terra é o palco da redenção. Deus permitiu que eu e você passássemos por essa terra. Deus permitiu que o mal viesse a existir. Deus permitiu que o mal fosse introduzido na terra, de tal forma que todos nós tivéssemos condições de decisão pessoal, usando nosso livre-arbítrio, nós decidirmos. Deus colocou na terra o ser humano, permitiu que o maligno viesse, estragasse tudo, permitiu que o seu amor fosse apresentado aos homens na pessoa de Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos uma decisão, tomássemos uma decisão. É simples de entender isso. Deus nos criou, nos fez perfeitos, nos fez santos, puros, mas Deus sabia que nós éramos do jeito que Ele criou. Então Ele colocou em nós uma série de características divinas, como a fala. A fala é uma característica divina que Deus colocou em nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que eu vou dizer? O que eu estou programado para dizer? Ou o que eu pensei? O que eu avaliei? O que eu concluí? Deus queria que nós fôssemos filhos que pensam, que analisam, que concluem. Não são bonecos, não são robôs, não são pré-programados, são filhos semelhantes a Ele que tomam decisões, que têm capacidade, condição de decidir, de governar. Então Ele apresentou dois caminhos. Ele nos deu o direito de decidir, mas Ele nos deu o livre direito de decidir. Então, Ele põe claramente o que é as trevas. E Ele põe claramente o que é o amor de Jesus. No Éden, Adão e Eva tiveram esse momento de decidir. Adão e Eva tiveram a oportunidade de decidir e foram enganados pelo diabo. E sabe como foram enganados? Do mesmo jeito que hoje nós vemos ao redor, em todo o nosso contexto religioso, eclesiástico, bíblico, teológico. Mas não foi isso que Deus falou. Mas não é isso que está escrito. Nós estamos estudando isso, nós estamos definindo que isso representa outra. Foi a mesma coisa que o diabo fez com Eva. Não, não foi bem isso que Deus disse. Vocês não vão morrer assim, não. Na verdade, vocês vão ser iguais a eles. Vocês terão conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, do pode e do não pode, do concorda ou não concorda. E o maligno encantou Eva, encantou Adão, e eles decidiram errado. E eles entregaram o governo da vida, a oportunidade, a tudo que eles podiam entregar nas mãos do maligno. E o maligno entrou e o pecado destruiu todas as coisas. A condição do homem se tornou perversa, terrível. O homem escolheu as trevas. Deus deu continuidade ao seu projeto, Deus continuou operando, enviou Jesus, Ele morreu na cruz, Ele apresentou o seu amor, Ele apresenta o seu amor, Ele apresenta o seu reino eterno e Ele apresenta uma palavra que expressa bem o seu reino. O seu reino nessa terra é um reino de restauração. Adão, Eva, vocês decidiram errado, vocês fizeram errado, mas o meu reino proclama restauração. O meu evangelho proclama restauração. E eu, através de Jesus e através do seu corpo, vou proclamar em toda a terra restauração. Agora, o império das trevas, ele proclama destruição. Destruição. O Senhor proclama restauração, a sua obra é a restauração do coração do homem, isso é a conversão, é a restauração do padrão de vida em família, é a restauração da forma de trabalhar e viver meus dias governado pelo Senhor, é a restauração do tempo de comunhão com o Pai, não somente na viração do dia, como Adão e Eva tinham, mas em todo o tempo me tornando morada do Espírito Santo. Uma caminhada de restauração. Não é comum, é comum que eu vou à igreja uma vez, duas vezes na semana, e não precisa de mais do que isso, eu leio a Bíblia ali, faço uma oraçãozinha no início do dia, mas Deus quer muito mais. Na vida da igreja local, Deus está buscando restaurar plena comunhão com Ele através do seu Espírito Santo. Orai sem cessar. Vida contínua de intimidade com o Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de restauração. A obra da igreja nessa terra é uma obra de restauração. Estamos proclamando esses ensinos porque nós queremos fortalecer no limiar 10 anos, nesses próximos 10 anos, que nós nos tornamos membros de uma igreja local. E a visão precisa ser essa, restauração. Pela manhã eu ministrei e a palavra que Paulo usa é outra. Paulo usa a palavra assim, aperfeiçoamento. No corpo de Cristo nós somos aperfeiçoados. Eu e você precisamos entender na vida da igreja local, que é o corpo de Cristo, o Senhor trabalha para nos restaurar, para nos aperfeiçoar, restaurar os valores de Deus, restaurar o tempo de comunhão com o Pai, restaurar a obra de Deus edificando uma noiva para Jesus, um corpo para o seu filho, uma família para a eternidade. Que deve ser o foco central da nossa vida como igreja, irmão? Deus tem que me aperfeiçoar. Deus tem que trabalhar na minha vida. Eu quero que Deus opere na minha vida. E eu quero que Deus restaure tudo o que Ele deseja restaurar na minha vida. Forma de pensar, a forma de viver, os valores, os alvos, os sonhos. Essa deve ser a nossa visão como igreja, e nesses próximos 10 anos nós precisamos investir nisso. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, nós estamos aqui para uma obra de restauração. Deus restaurou a minha vida, a sua vida, para nós pertencermos a um reino de restauração e perfeição eterna. É por isso que eu faço parte do corpo, por isso que eu faço parte de uma igreja, por isso é impossível eu ser restaurado senão no corpo de Cristo. Eu posso ser melhorado com uma religião, eu posso ser melhorado com as minhas experiências de vida, eu posso ser melhorado com os conceitos que eu herdei dos meus pais, mas eu só posso ser aperfeiçoado em Deus no corpo de Cristo, na vida diária de consagração, de comunhão, de culto, de entendimento da palavra, de busca, de submissão à autoridade da palavra, à autoridade do corpo, à autoridade da cruz. Nós não proclamamos o Evangelho por uma obrigação religiosa, mas é um privilégio, e um privilégio de sábios. Nós estamos saindo, domingo que vem já começamos a sair para o evangelismo aqui à volta. Por que que a gente fala de Jesus para alguém? Por sabedoria. Porque Deus está restaurando a minha vida, minha família, meus valores, minhas coisas, e eu desejo que Ele restaure também a vida de outro. Um dos valores que Deus está restaurando em mim é que eu não preciso olhar só para mim, é que como Ele, eu olho ao meu redor e eu amo o próximo. E eu quero o próximo restaurado, quero meus vizinhos, quero meus familiares. Eu quero. Deus está restaurando o meu amor pelas pessoas, meu interesse por isso. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou, Deus restaurou algo, nossa comunhão com Ele, através de Jesus. E Ele nos deu o ministério de reconciliar outros. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo, e nos confiou a palavra da reconciliação. não só somos a expressão de um projeto eterno de Deus como família, não só somos a expressão de Deus no corpo de Cristo, Jesus e a noiva, como nós somos aqueles, os únicos nessa terra, santos, filhos de Deus, corpo de Cristo, que podem proclamar a restauração, a reconciliação. Eu não estou falando de igreja evangélica, eu não estou falando da estrutura terrena, eu não estou falando de A, B ou C, eu estou falando da vida genuína de Cristo, da comunhão genuína de pessoas que foram salvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro e que decidiram viver juntas e caminhar juntos e caminhar crescendo na palavra do Senhor. A nós Ele confiou a palavra da reconciliação, de tal forma que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio de nós. Eu e você, como igrejas, como igreja, somos os embaixadores de Deus, e Deus ensina, exorta, apresenta ao mundo o seu padrão maravilhoso através de nós. E qual é o padrão de Deus? Enquanto estamos nessa terra, restauração. Quando alcançarmos a eternidade, perfeição. Nós não estamos aqui para proclamar que tipo de atividade nós temos, que tipo de teologia nós seguimos. Nós não estamos aqui para proclamar o quanto nós fazemos, o que fazemos, como fazemos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos autoridade, nós temos o privilégio de participarmos do corpo de Cristo na vida da igreja local, como membros da noiva de Jesus. E isso começa na nossa própria vida. Deus está nos restaurando. Então, o meu casamento, cada dia, vai melhorar e vai representar Jesus e a noiva. Então, a minha família, cada dia, vai crescer e vai prosperar e vai ser abençoada. E vamos crescer em maturidade, vamos vencer os desafios, porque ela vai expressar a família eterna de Deus. Todas as vezes que eu me encontrar com aquele jeito assim, brigando, nervoso, e atrito, e problema, e coisinhas, eu preciso me lembrar. As coisas que nos perturbam em família, como casal, como amigos, como sociedade, são artimanhas do diabo para nos cegar e não nos deixar viver essa realidade maravilhosa do Senhor. Eu posso viver uma vida de restauração, de reconciliação e expressar o projeto eterno de Deus, de família, de Cristo, de noiva. E como igreja, essa tem que ser a nossa visão. É para isso que o Senhor nos uniu. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Enquanto o reino de Deus é restauração, o império das trevas é destruição. Irmão, não tem discussão, não tem erro, não tem equívoco nesse, vamos dizer, conceito. O reino de Deus é restauração. O império das trevas é destruição. Pronto. A palavra do Senhor nos diz isso, nos assegura. João 10 declara assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como membros do corpo de Cristo, como membros de igreja, não apenas pessoas que se afiliaram a uma igreja porque gostaram, porque foram socorridas, ou porque estão sendo atendidas, é conveniente, não, não. Eu decidi me tornar membro desta igreja local ou de alguma outra igreja local. Temos milhares de pessoas nos ouvindo pela internet, daquela igreja local que você pertence. Decidimos pertencer a essa igreja local porque reconhecemos: aqui Deus me plantou para eu ser aperfeiçoado, para eu ser restaurado, para eu conhecer mais do seu reino, para eu expressar com a minha vida, no meu casamento, na minha família, o projeto eterno de Deus, para eu expressar com meus irmãos, como igreja local, o projeto eterno de Deus, e para sermos aqueles que proclamam a reconciliação, a restauração de todas as coisas. No Éden, o diabo levou o homem, Adão e Eva, ao pecado da independência. Independência. Esse é o nome do pecado. Se você quer uma palavra que abrange tudo o que aconteceu naquele momento no Éden, com a serpente, Satanás, Eva, Adão, é a palavra independência. Uma instância de escravidão. Isso o diabo não mostrou a Eva e a Adão. Ele diz assim: você vai ser igual a Deus. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Vocês vão viver escravos de uma dimensão em que todo mundo tem que saber o que é certo e o que é errado. E aí vocês vão desenvolver estruturas entre vocês em que vocês vão dizer o que pode e o que não pode. E tudo que vocês pensarem da vida terrena e da vida espiritual, vocês vão encaixar dentro desses paradigmas, certo e errado. Pode ou não pode. E vocês ainda vão criar atritos e dificuldades entre vocês, porque vocês vão sempre concluir da seguinte forma: concordo, não concordo. E todas as vezes que vocês estiverem nessa instância, o diabo se iranda com vocês, gerando mais divisão, mais inimizade e, consequentemente, mais independência. É o que acontece num casamento que está em atrito, em briga, em problemas. É o que acontece num dardo que o diabo manda sobre qualquer pessoa dessa terra, o mais santo, o mais profano. Num casamento vem momentos de atrito, de desacordo, de alguma coisa. Só o Josué e a Claudinha que não, eles têm assim um jeito de que nunca. Vem sobre todos nós, irmãos. O diabo quer minar a unidade. E aonde a gente vai quando tem uma situação dessa? Certo e errado. Pode, não pode. Concordo, discordo. E qual é o fim disso? Separação, divisão, inimizade, atrito, conflito. São discussões teológicas que estão sempre nessa esfera. Pode, não pode, certo, errado, concordo, não concordo. São brigas em família que estão sempre nesses parâmetros. Certo, errado, concordo, não concordo, pode, não pode. São dificuldades de relacionamento e frutificação. O diabo sabe como nos isolar, nos separar, nos dividir, gerando essa independência cristalizada. Eu penso assim e ponto final. E nós estamos ministrando para esse limiar 10 anos, para esses próximos anos da nossa vida como igreja, como família, como irmãos, como amigos. Senhor, nós não queremos andar por essa instância. Em qualquer assunto, pode, não pode, certo, errado, concordo, não concordo, nós queremos andar pelos teus valores. E é valor do reino de Deus essa palavrinha, restauração. Como ministrei alguns dias atrás, graça, amizade, aliança, vínculos. E o diabo sempre suscita uma questão pessoal, uma aflição pessoal, que eu transbordo, que eu jogo para fora, e aquilo me faz ter divisão, me faz ter conflito, me faz ter atrito, e eu me frustro, eu me decepciono com um, com outro, e então eu vou embora. Põe, por favor, o gráfico que eu deixei separado. Esse gráfico, eu tenho ensinado há muitos anos aqui na vida da igreja. Eu não me lembro em que ano realmente nós começamos a estudar esse gráfico. Tudo começa por admiração. Todo relacionamento, todo projeto começa por admiração. Eu já disse a vocês, você não olhou para sua esposa e falou assim: gente, eu nunca me casaria com essa mulher. Eu nunca me casaria com esse homem. Mas é isso que o Senhor quer, Deus? Então eis-me aqui, eu vou. Não, irmão, você se admirou dela, você se admirou dele. Ela pode não estar o que você está achando porque você não está investindo. Ele pode não estar o que você está achando porque... Mas a verdade é que tudo começou por admiração. Tudo era maravilhoso. Um carro, um emprego, uma amizade, um projeto, uma igreja, tudo começa por admiração. Mas no decorrer do tempo, tudo, absolutamente tudo, cai na acomodação ou na frustração. Isso é inquestionável. Nessa vida terrena, tudo começa por admiração e tudo cai em acomodação ou frustração. Que carro, hein? Ih, rapaz, estou doido para trocar, porque ele é cheio de barulhinho. Então... Não, é assim, irmão. Que roupa, ih, já está ruim, já está feio, desbotado. Tem anos que eu tenho essa, a mesma. Tudo cai na acomodação. Um lugar, meu Deus, meu sonho seria trabalhar naquela empresa, uma mega empresa, e você já está lá um bom tempo, você já não aguenta mais, que aquele lugar, meu Deus, tem que subir todo dia naquele lugar, o ônibus, aquelas pessoas, oh Deus, me dá um outro emprego, Senhor. Tudo cai na acomodação, como tudo cai na frustração. Gente, eu tinha outra ideia dessa empresa, eu não imaginava que fosse assim. Gente, eu tinha outra ideia dessa cidade. Eu imaginei, quando eu vim aqui a primeira vez, passeando, para mim era uma cidade maravilhosa. Eu estou doido para mudar daqui. Meu Deus. Tudo cai na frustração. Casamento, relacionamento, igreja. E eu posso dizer pastor. Gente, aqui pastor é maravilhoso. Passado um tempo, eu não estou assim muito satisfeito com esse pastor, não. Tudo cai na frustração. Então, nós temos uma opção. Estou fora. Essa é a primeira opção que vem. Vou partir para outra. Eu me acomodei, estou querendo uma coisa nova. Eu me decepcionei, estou querendo algo melhor. Então, agora, estou fora. Parto para outra. O que a gente não sabe quando toma esse caminho é que vai em busca de outra admiração. E que vai se encantar e admirar, não de forma ilícita, de forma lícita, irmão. Algumas vezes é até de forma ilícita, é encantamento mesmo. Mas muitas vezes é de forma lícita. Você se interessou de alguma forma. Não estou falando só de admiração como uma coisa assim, vã, fútil. Não, estou falando com valores que você concordou, questões ali, coisas simples que você elogiou, que você gostou, e aí de novo você encontra e você vive uma roda viva de entrar por admiração em uma instância e daí a pouco ela cair na acomodação, na frustração, e sair e procurar outra instância e daí a pouco cair de novo. É assim. Se eu não decido por essa opção do estou fora, eu tenho que entrar para aquilo que está escrito ali no gráfico, mesmo que você não esteja conseguindo ler pela distância, alinhamento de linguagem e valores. Irmão, eu tenho ensinado isso há tantos anos. E o Senhor todos os dias me lembra, não imagine que já era para ter aprendido. Tem que continuar ensinando. Porque, na verdade, o alinhamento de linguagem, o alinhamento de valores, como o Senhor está nos permitindo um passo a mais no limiar 10 anos, é a gente começar a entender, agora eu estou entendendo, por que isso é assim? Por que acontece assim? Agora eu estou entendendo o motivo desse caminho, o motivo dessa decisão, e eu concordo com esses valores. Então, eu decido continuar caminhando junto. E agora, para uma aliança. Porque eu não estou mais baseado só naquelas primeiras admirações. Eu estou baseado agora em valores. E valores nunca caem na acomodação nem na frustração. Valores são valores. Para esses próximos 10 anos, como igreja, nós vamos caminhar mais intensamente nos valores, alinhando nossa linguagem e nossos valores. O Senhor quer isso para nós. O Senhor quer isso para nós na família, na igreja, na amizade. O Senhor quer isso para nós na vida, na sociedade. E eu preciso entender o tempo inteiro como um valor. O reino de Deus é restauração. O império das trevas é destruição. O meu projeto, ou o projeto de Deus na minha vida, nesse lugar, é ser uma expressão de Cristo, do corpo de Cristo, da noiva de Jesus, como família ser uma expressão do projeto eterno de Deus, como casais sermos expressão do projeto Cristo e a noiva. Aí nós vamos entendendo, irmão, que a noiva de Cristo tem essa missão. Os filhos de Deus têm essa missão. Nós temos essa missão, proclamar restauração. E aí nós vamos entender por que que o diabo trabalha exatamente para o contrário. Ele trabalha para destruir os relacionamentos, ele trabalha para destruir os casamentos, ele trabalha para macular a expressão da pureza e da aliança de Cristo e a noiva. Por isso que um casamento separado, Deus abomina. Por que que Deus abomina a separação? Porque isso expressa para a ciranda do diabo a mácula sobre o projeto eterno de Deus, Cristo e a noiva. Não é porque Deus obriga as duas pessoas a ficarem juntas o resto da vida. É porque Deus tem todo o projeto de restauração e o diabo fez alguma coisa que está impedindo essas pessoas de entenderem e caminharem no projeto de restauração. E a igreja de Jesus está aqui para proclamar. O Senhor diz assim: eu confiei a vocês a palavra da restauração, a palavra da reconciliação. Se nós entrarmos naquela dimensão do pode, não pode, certo, errado, concordo, não errado, concordo ou discordo, nós só cirandamos na instância do maligno. Mas se nós entrarmos nessa instância de valores do reino de Deus, nós vamos dizer, não é uma questão de pode ou não pode, nós vamos trabalhar para construir certo. E se por acaso o inimigo vier para destruir, nós vamos trabalhar em nome do Senhor, por causa da autoridade dele que foi colocada em nós, para restauração. Tão mais simples, é tão mais leve nós sairmos da discussão do pode, não pode, devo, não devo, concordo, não concordo, que só gera divisão, só gera separação, que só nos leva à independência, e nós andarmos por essa instância do reino de Deus. Eu estou aqui para ser aperfeiçoado. O corpo de Cristo é a única agência divina nessa terra que vai proclamar a palavra da restauração, da reconciliação. E é possível. O meu Deus diz que é possível, porque o reino a que eu pertenço é o reino de restauração. Ah, mas sabe o que é, pastor? Porque tem casos e tem casos, tem casos que não tem jeito. O reino de Deus é o reino da restauração. O amor do Senhor pode vir, o poder de Jesus Cristo pode vir, a ação do Espírito Santo pode vir de tal forma que Ele faz tudo o que for preciso para estabelecer o que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós podemos entender, irmãos, por que que a igreja deve proclamar a restauração? Por que que a igreja não deve concordar com o divórcio? Por que que a igreja não deve concordar com o segundo casamento? Não é porque pode ou não pode. Não é porque essa igreja acha que está certo ou está errado. Não, não precisamos entrar nessa instância. É porque, primeiro, antes de qualquer coisa, nós vamos ser quem Deus diz que nós somos, os proclamadores, a quem Ele confiou a palavra da reconciliação, da restauração. Ponto final. Irmãos, qualquer casal que está aqui, bem como casal, quantos anos for, qualquer casal que está nos ouvindo e muito, muito, muito, muito velho no casamento, muitos anos de casamento, vai afirmar para você que passamos os mesmos problemas que todos os casais que separaram. Mas vencemos. E não vencemos porque nós éramos melhores. Vencemos porque Jesus foi colocado no centro de tudo e Ele sustenta a aliança e Ele muda o coração, Ele muda, Ele conserta, Ele restaura, Ele perdoa, Ele cura. Se eu e você não formos uma igreja que proclama isso, se formos uma igreja, como vemos tão facilmente por aí, que simplesmente concorda com o divórcio ou com o segundo casamento, nós nunca seremos a expressão de Cristo e a noiva. Mas isso custa caro, não tem problema. Não sou eu que pago, é Ele que paga. Ele pagou esse preço. Senhor, agora eu estou entendendo por que que na igreja, Projeto Adoradores, nós tivemos tantos casos de pessoas que decidiram, que desejaram se casar pela segunda vez, e o meu pastor não fez o casamento. Não é porque ele concorda ou não concorda. Ele não concorda, mas eu concordo. Tem um outro pastor que acha que pode. Tem outro pastor que acha que não pode. Então a gente... Não é uma instância de concorda ou não concorda, de pode ou não pode, porque essa instância, ela faz parte do pecado da individualidade, ou do individualismo, melhor dizendo, da independência semeada pelo diabo. Vocês vão ser conhecedores do certo e do errado. Vocês vão decidir o que pode e o que não pode. Eu não quero, Senhor, ser eu quem decide. Eu quero simplesmente andar pelos teus preceitos. Então nós vamos proclamar. Eu não posso casar uma pessoa pela segunda vez, porque eu creio que Deus é poderoso para restaurar aquele lar. Nós somos a igreja que proclama aquele lar. Mas e se não restaurar? Não tem problema, fica solteiro o resto da vida. Mas porque não é com você. Porque... Então nós vamos caminhar como igreja para a gente ensinar os nossos filhos os valores do reino. Nós vamos caminhar com a igreja para a gente ensinar os nossos jovens os valores do reino. Nós vamos caminhar como igreja para a gente ensinar os descasados, os casados de novo, os casados muito tempo, a andarem pelo caminho do Senhor. E nós sermos sal e luz nessa terra. Oh, Senhor, eu quero isso. Mas isso é muito difícil, isso é utopia. Não, isso é a palavra do Senhor. O reino de Deus é o reino de restauração. Esse é um valor doutrinário da vida da igreja. Por isso eu estou ministrando isso hoje, porque nós estamos gerando um conjunto de ministrações para o limiar 10 anos, que está se tornando um conjunto de palavras de ensino fundamental para quem é membro e para quem vier a ser membro do Projeto Adoradores. Senhor, isso é um norte, isso é um prumo, isso nos ajuda a alinhar a linguagem e os valores. Eu já não caminho mais por admiração, eu decido caminhar por valores. Esses são os nossos valores. Senhor, eu quero isso. Eu não quero essa instância do pode, não pode, devo, não devo, concordo, não concordo. Eu não quero justificar nenhuma divisão, nenhuma separação. Eu não quero justificar nenhuma separação, nenhuma independência em nome da minha felicidade. Não tem doutrina, não tem teologia, não tem voz de Deus, não tem projeto de Deus que justifique uma divisão, uma separação, uma inimizade, um clima, um atrito, um para cá, outro para lá. Não tem, irmão. Deus é poderoso para nos levar à obra de reconciliação. Mas isso só se torna possível se eu entender esses valores do reino de Deus. Isso é verdade, a aliança sustenta. Um casal com 60 anos, 70 anos, 80 anos de casados vão testemunhar. Foi a aliança que nos sustentou. Quantos anos você tem de casado, Jafar? 30 anos de casado. Foi você que sustentou ou foi a aliança na presença de Deus? Quantas lutas nós já passamos? Senhor, o que eu faço? Porque em algum tempo da minha vida eu não tinha esse entendimento. E alguma coisa aconteceu e eu me separei, ou eu destruí tantas coisas, eu perdi. Agora, Senhor, como é que faz? O Senhor continua sendo o mesmo. O Deus de toda restauração. O Deus de toda aliança. E quanto mais o Espírito Santo puder entrar e me aperfeiçoar e mudar a minha forma de pensar, de viver, quanto mais do caráter de Deus estiver em mim, mais vinculado no corpo, mais corpo de Cristo, mais noiva, mais expressão desse poder sobrenatural de Deus, de unidade, Cristo e a noiva começam a afetar minha vida e a me transformar. E Ele gera tudo o que Ele quiser gerar de bênção na minha vida. Irmãos, nós podemos entrar para uma instância de concordo ou não concordo. Ou nós podemos entrar para essa instância de valores. É valor para o meu Deus que eu, com minha família, expresse o projeto eterno de Deus. Eu não dou conta de sustentar. Eu sou cheio de defeitos. Mas a obra de Cristo em mim vai me aperfeiçoar a cada dia. Como diz Paulo em Efésios, no corpo de Cristo eu serei aperfeiçoado. E eu vou mudar, eu vou representar Jesus, eu vou expressar o caráter de Cristo cada dia. Eu verei a obra dele na minha vida. E isso vai permitir a obra dele em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu estou entendendo que é valor do teu reino, que o meu casamento expresse Cristo e a noiva. Deus, isso está longe demais. Isso, na verdade, é impossível, porque agora já não tem mais jeito de voltar atrás. Mas o Senhor pode fazer. Filho, eu confiei a vocês a palavra da reconciliação. Assim como ele reconciliou com Deus, nós e todas as coisas desta terra. Tudo que ele criou, isso é fato, isso é feito, executado, e Jesus diz assim, está consumado. O diabo não tem mais poder sobre isso. Senhor, eu quero isso para mim como um valor. A unidade, a igreja, paternidade, casamento, aliança, reino, eternidade, governo. Eu quero exaltar esses valores sublimes do reino do Senhor. Eu quero decidir sempre por restaurar. Mesmo quando dizemos que não é mais possível, para ele tudo é possível. Eu não vim para cá, irmão, para dizer que você está certo ou errado. Eu não estou aqui para julgar se você pode ou não pode. Como pastor ou como igreja, nós não conduzimos as coisas pelo que concordamos ou discordamos. Mas nós queremos construir valores que alinham a nossa linguagem, o nosso dia a dia, o nosso proceder, e que nos fortalecem, consolidam uma aliança verdadeira. É uma perspectiva sublime, mais excelente, linda, pura, bíblica, divina, maravilhosa, do reino verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos trabalhando para restaurar como Zorobabel, Esdras, Neemias. Não é da noite para o dia. A família é um projeto de Deus Criador. A destruição da família é uma tentativa de Satanás, querendo destruir a nós e atingir a Deus. Podemos simplesmente focar os fundamentos excelentes do nosso Deus, perseguir um alvo, sermos aperfeiçoados por Ele, cada dia mais semelhantes a Ele, seguir seus preceitos mais que excelentes para nossa própria alegria e felicidade. Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que geramos. Uma palavra da fé, o Senhor fará. Eu não sei como vai ser, eu não queria, mas eu me submeto à autoridade da cruz. Eu acho, eu penso, eu concordo, mas eu me submeto à autoridade do corpo. Não pertenço a mim mesmo. Eu penso diferente, mas eu me submeto à autoridade da palavra. Por fim, amar a todos incondicionalmente. Como igreja, nós temos uma história de receber qualquer pessoa, casada, descasada, solteira, divorciada, casada pela segunda vez, pela terceira vez, receber em amor, sem julgamento. Paulo ensina, do jeito que você está, vem para Cristo. Esse é um padrão, um alicerce, uma plataforma sólida da nossa vida, que estamos fortalecendo, proclamando e colocando como meta, como alvo, como rumo, como prumo, melhor dizendo, para esses próximos anos da vida da igreja. Qualquer pessoa. Nós temos caso entre nós de irmãos que decidiram casar pela segunda vez e continuam, e todos podem continuar como membros da igreja. Vão receber ensino sobre isso, vão receber instrução sobre isso, vão receber pastoreio entre todas as coisas, todas as lutas, todas as dificuldades. Vão entender que o reino está limitado na sua vida, que a obra de Deus está limitada para muitas coisas que ele poderia frutificar, mas que ele continua sendo amado, servo, cheio do Senhor, irmão entre nós, e pode caminhar em paz. Mas nós vamos ensinar que o Senhor é o Deus de toda a restauração. E que aquele que decide andar por esse caminho que é estreito e apertado, verá o governo de Deus sobre a sua vida. Receber a todos com amor, servir a todos e ensinar a palavra a todos. Eu quero cuidar da minha família, Senhor. Senhor, debaixo dessa palavra, com todo o temor, eu quero cuidar melhor da minha família. Eu quero sair dessa instância da discussão, do pode, não pode, certo, errado, concordo, não concordo, quero, não quero, e eu quero entrar nessa dimensão sublime, celestial. A minha família é a expressão de um projeto eterno de Deus. Se eu me deixar ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo na vida do corpo de Cristo, eu serei cada dia restaurado à imagem e semelhança de Deus, nossa vida em família será melhor, cada dia melhor, servindo mais com amor uns aos outros. E a minha família será uma expressão do projeto eterno de Deus. Senhor, eu quero ensinar aos meus filhos, nós vamos ensinar aos nossos filhos, não queremos apenas um cursinho de noivos, nós queremos ensinar aos nossos filhos os valores do reino e como se constrói, nós queremos ensinar às nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós queremos ensinar aos nossos jovens casados, aos velhos, nós queremos ensinar aos solteiros, nós queremos ensinar aos casados, nós queremos ensinar aos divorciados, nós queremos ensinar aos que se casaram pela segunda, pela terceira, pela quinta vez, pela enésima vez, não tem problema, é do Senhor, você é de Jesus e Deus continua com a misericórdia e com amor sobre você, e você vai caminhar com toda a dificuldade que você comprou, você vai caminhar entre nós e nós vamos caminhar e te ajudar a vencer. Mas nós vamos ensinar a palavra do Senhor. Senhor, é assim, nós vamos viver. Eu quero viver o teu reino, Senhor. Esse é um padrão doutrinário para nós como igreja nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Se começarmos a discutir, concordo ou não concordo, nós vamos simplesmente decidir, saio dessa instância. Essa instância vem do diabo, lá no Éden. E eu quero resgatar valores de Deus. Quanto ao casamento, eu não quero discutir se pode ou não pode, quem concorda e quem não concorda, eu quero discutir, eu quero declarar, melhor dizendo, que, segundo a palavra do Senhor, nós somos os que proclamam restauração. E a obra de Deus é restauração. E é o diabo quem veio para matar, roubar e destruir. Feche os teus olhos, ore ao Senhor. É possível que você esteja sendo confrontado com alguma questão na sua família, no seu casamento, na sua vida. E eu quero dizer a você, como pastor, como alguém que prega o Evangelho a você nessa noite, com todo o temor, que o amor de Jesus está sobre você. Que o Senhor vem trazendo para mim um prumo, vem trazendo para você um prumo, que talvez seja confronto para a nossa forma de viver em família, para o nosso casamento, para mim como marido, um confronto. Eu preciso olhar de outra forma, minha família, meu casamento, meu lar, meus relacionamentos, minha vida no corpo de Cristo, minha vida na igreja. Eu sou a expressão de Jesus nessa terra. Os homens perdidos e embaraçados e laçados pelo diabo na destruição só terão a nós para ouvirem o evangelho da restauração. Somente a nós foi confiada a palavra da reconciliação. E eu quero, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Confronta. Toca em qualquer área, porque eu confio no Senhor, que o Senhor está me confrontando, tocando em alguma área, me mostrando alguma questão, me desafiando a algo para me aperfeiçoar, por amor, para me edificar. Tudo que vem do Senhor é maravilhoso. E eu quero, Senhor, do teu Espírito Santo, ajuda para eu conduzir melhor meu lar. Eu quero conduzir melhor meu casamento. Eu quero conduzir melhor aqueles assuntos, aqueles temas que são difíceis, que são árduos, que são atrito, que são sempre problema. Eu quero conduzir melhor porque eu quero expressar o projeto eterno de Deus com a minha família. Senhor, eu nem sei, eu nem estou preocupado se o Senhor vai restaurar meu casamento porque meu cônjuge já... Não, eu não estou preocupado com isso. A única preocupação minha, o único desejo meu, eu quero me entregar ao teu governo. Eu quero me apaixonar pelo Senhor. Eu quero individualmente, como um indivíduo, ser a expressão de Cristo nessa terra. Eu quero a obra do Teu Espírito Santo no meu caráter, na minha forma de pensar, nos meus arquivos conceituais, intelectuais, na minha memória, na minha axologia. Eu quero que o Senhor faça uma obra poderosa, me trazendo a mente de Cristo, os valores do Teu reino. Eu quero continuar crescendo na Tua obra, no Teu reino, no Teu corpo. Eu quero ser membro cada dia mais semelhante a Jesus. Isso é o que eu quero e essa é a prioridade da minha vida, e o Senhor vai me levar a um lugar cada dia mais alto de restauração, de intimidade, longe da independência, e cada dia mais dependente de Ti, e cada dia mais interdependente do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Tenha um tempo orando ao Senhor. Expresse a Ele o que está no seu coração. Não há nenhuma expectativa de que nós possamos concluir esse assunto, fechar esse assunto em uma ministração. Na verdade, essa é a primeira ministração doutrinária da vida da igreja local sobre esse assunto. E eu quero repetir, não estou trazendo o que pode e o que não pode. O que eu concordo, o que eu não concordo, o que é certo, o que é errado. Nós não discutimos e não vamos discutir se pode ou não pode isso, se pode ou não pode aquilo. Nós só queremos resgatar, como Zorobabel, Esdras e Neemias, muros. A convicção desse valor do reino de Deus. Nós somos quem restaura, porque o nosso Deus é o Deus que trabalha para restaurar. E não apenas trazer vida, mas vida em abundância. Nessa instância, eu quero transitar. Nessa plataforma, eu quero orar. Eu quero clamar ao Senhor. Oh, Deus, eu desejo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Essa palavra que eu ainda não digeri. benigno, amoroso, fiel. Vou com você até o fim. Estamos confrontando fortalezas, principados, entidades espirituais. E veremos os frutos, porque não é no nosso nome, não é na nossa capacidade como igreja, não é na minha capacidade como pastor ou como pregador, é no nome de Jesus Cristo. Seu reino, seus valores, seus preceitos. Eu quero convidar aqui à frente você que recebeu a palavra do Senhor e quer dizer publicamente: Senhor, eu quero ser fortalecido em oração para crescer, me aperfeiçoa. Aperfeiçoa meu lar, minha vida, meu casamento, minha família. Se você quer orar assim, eu convido você a vir para frente. Como quem vem ao altar do Senhor, publicando, chega-se ao altar do Senhor em busca de uma resposta a Ele. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. É impossível, Deus. É impossível, Senhor. Mas Tu és o Deus dos impossíveis. Apenas estar bem, não, nós estamos bem, como casal nós estamos bem. Eu quero crescer, eu quero ser a expressão de Deus nessa terra, sal e luz de um projeto eterno, família. Eu quero, Senhor, restaura-me, encha-me da alegria. Eu busco felicidade, eu busco alegria, eu busco esperança, eu busco um futuro. Encha-me de Ti, Tu és a minha maior alegria, Tu és a minha maior esperança, Tu és o meu maior futuro, Tu és o meu único futuro e eterno. Seus olhos fechados, continue orando a Ele. Declare a Ele, digno és de glória. Palavra da reconciliação. Essa não é a palavra da acusação, do julgamento, essa não é a palavra de acepção, essa é uma palavra de restauração. O Senhor vai restaurar alegria, o Senhor vai restaurar paz, o Senhor vai restaurar vida, o Senhor vai restaurar íntima comunhão com o Espírito Santo, o Senhor vai restaurar suficiente comunhão com Jesus. E o Senhor vai restaurar a sua vida terrena, a sua vida relacionamento, o Senhor vai restaurar a sua vida diária, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer, Ele sabe o que Ele vai fazer. pode clamar a Ele, clame a Ele: Senhor, me ajuda a ser uma família que expressa cada dia mais Teu projeto eterno. Ajuda-me a viver como alguém que pensa, que age, que decide, que reage como quem tem nas mãos confiada a palavra da reconciliação. Para mim mesmo, para o meu lar, para a minha família, para os meus amigos, para os meus parentes, para os meus vizinhos, para o próximo, para o desconhecido. Ajuda-me, Senhor, a ser assim. Ajuda-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Quantas vezes o diabo pôde semear uma amargura, uma tristeza, uma decepção, uma mágoa, uma frustração, um cansaço? Cura-me, porque eu quero ser a expressão do Teu projeto de restauração. Ao seu redor, ore, receba oração, ore por alguém. Fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável, ninguém é como Tu, bendito Deus, grande é a Tua fidelidade. Ele, Tua fidelidade, Senhor, incomparável.